Liberdade para todos nós, DJ! Oi, demorou para balar! Oi, demorou para balar! Oi, demorou para balar! Cantando esse rap.